Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. À primeira vista, saúde e cultura parecem não ter nada em comum, mas a verdade é que são duas áreas que estão interligadas. Para nos falar sobre esta ligação, temos hoje connosco em estúdio o museólogo e historiador António Nabais. Será que nos pode ilustrar esta relação entre saúde e cultura com alguns exemplos? A cultura é inseparável da vida humana. Portanto, a cultura é um instrumento essencial para uma vida saudável. Oferece múltiplos saberes. Por elas comunicam emoções ou concepções mentais. A arte, a religião, o desporto, o luxo, a ciência, a tecnologia são produtos da cultura. A medicina é produto da cultura. E nós verificamos que os países com mais cultura têm permitido às pessoas uma maior duração de vida. Há 11 anos isso não acontecia. Hoje a cultura tem permitido que isso aconteça. Entretanto, e nós aqui temos, pelo menos aprendi muito aqui neste concelho, desde 74, em que eu via o presidente da autarquia dizer sempre que era tão importante a cultura como é o saneamento, como são as estradas, como tudo é importante para o cidadão ter um bem-estar no local onde vive. E essa prática manteve-se até hoje. Vejo que neste concelho a cultura teve sempre um lugar também de relevo, sempre presente em todas as áreas. Portanto, a cultura e o saneamento, estradas, tudo isso. E até se vê pelas obras que se fizeram nesta baía, o arranjo de toda a marginal. Isto permite, cria um bem-estar às pessoas, para as pessoas poderem andar, circular, gozar da natureza. Portanto, há esta relação estreita entre a natureza e, de facto, a saúde, que se cria através da ação do homem. E de que forma é que a cultura, nas suas múltiplas vertentes, pode influenciar a nossa saúde e o nosso bem-estar? A cultura funciona ou tem um papel preventivo. O conhecimento da realidade cultural em que estamos inseridos permite encontrar soluções para o nosso dia-a-dia. Os museus e as exposições são excelentes instrumentos. O urbanismo de qualidade, os jardins bem preparados, os parques esportivos, os espaços de convívio são espaços de facto que permitem criar um bem-estar ao cidadão. Portanto, todos os equipamentos públicos são equipamentos produzidos pela cultura e a cultura tem que ser uma dominante de quem nos governa, dos quadros técnicos que fazem os projetos para as habitações, para os jardins, para todos estes espaços que nós devemos usufruir e sentir-nos bem. Portanto, isso é fundamental para o bem-estar. Portanto, a cultura influencia a saúde e o bem-estar por contribuir para uma vida sã, seguindo os testemunhos transmitidos pelos antepassados e também pelas obras contemporâneas, que nos levam a descobrir soluções para os problemas atuais e a inventar também o nosso futuro. Portanto, a cultura tem este papel. E, por exemplo, no dia-a-dia, como é que podemos alcançar saúde através da cultura? As obras culturais guiam-nos sem nos prender em esquemas que temos de ultrapassar. Portanto, através do conhecimento de saberes úteis para o nosso cotidiano, portanto, a alimentação, o descanso, o desporto, o lazer, o vestuário, o convívio e a habitação são elementos fundamentais para termos uma vida no dia-a-dia, de facto, agradável e para nos sentirmos bem. Bons transportes que nos sirvam, quer dizer, tudo isto é cultural, tudo isto pertence à nossa cultura. E um bom governante pensa nisto para servir bem os cidadãos. Portanto, quando se pensa nisto, em servir, porque a palavra servir é fundamental num país de cultura, o serviço, o servir bem. E estar a servir bem está a dar qualidade de vida, está a dar bem-estar, está a dar saúde. Criar encontros ou situações que desenvolvam o afeto e a amizade é outro elemento importante para alcançar saúde através da cultura. Por vezes nós temos problemas. Porquê que esses problemas são criados? Porque quem nos governa não pensa na promoção do bem-estar das pessoas. Como eu li ainda ontem num escritor, em 1950, dizia que só a ignorância e a mentira representam o retrocesso. Isto é, de facto, leva-nos a pensar. E nós, quando olhamos para isso, quando verificamos que há ignorância e há mentira, estamos a entrar num ambiente, de facto, de retrocesso e de mal-estar. Aquele bem-estar que nós precisamos para ter saúde desaparece. Há algum artista no concelho do Seixal cuja obra transmita, de certa forma, bem-estar? O Seixal é uma terra de artistas. Mas, para mim, artista é no sentido amplo da palavra. Para mim, o artista foi o homem que construiu as caravelas no tempo dos descobrimentos, o homem que construiu as muletas dos pescadores do Seixal e do Barreiro, que eram obras de arte fabulosas em termos de construção naval, os que construíram as fragatas e os varinhos, portanto, isso são artistas também. Como também eram as mulheres que trabalhavam ali na Real Fábrica de Lanifícios. Portanto, são pessoas que criavam, eram artistas. E depois temos outros artistas que entram lá já no termo genérico do artista, como foi que foi presidente da Câmara, o Frasio Filipe, que foi um poeta, e que foi e é um poeta, portanto, também é um artista, que também criou com a sua obra momentos de bem-estar para quem lê as obras dele. Temos outro, para não falar de outros artistas, eu vou limitar-me a dois, porque tem uma obra, pronto, altamente reconhecida, como é o mestre Manuel Cargaleiro, que viveu aqui no Fogueteiro. É outro grande artista de âmbito nacional e que já deixou aqui marca, já tem uma escola secundária com o nome dele, a Escola Secundária de Fogueteiro, Manuel Cargaleiro, e vou ler uma frase dele referente, de facto, à cultura e ao bem-estar da arte. Quando pinto, diz ele, tenho apenas uma missão, transmitir aos outros, através da pintura, uma mensagem de paz, de amor e de liberdade. Esta mensagem, portanto, é uma mensagem que nós necessitamos. De facto, uma mensagem em que o artista pensa no bem-estar. E assim terminamos o programa de hoje com algumas sugestões para preencher os seus dias com mais saúde e mais cultura. O Seixal Saudável está de volta na próxima semana para falar sobre segurança infantil. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.